Comediante, não é? A partir de agora, Diamandino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, não é? Com Diamandino Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos à emissão 2 de Bom Dia Antena Web. Abre assim a rádio da sua preferência. Abrimos as portas então à rádio da sua preferência, somos a Antena Web, estamos em www.radioantenaweb.info. Bom dia, Antena Web! Onde quer que esteja, o que quer que faça, espero que fique na nossa companhia. Temos muita, muita, muita música para lhe oferecer durante o dia, é evidente. Com muitos e variados programas. Não é avariados, é variados. Assim está bem. Seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Mais uma emissão de Bom Dia Antena Web. Deixo-lhe ficar para já as temperaturas máximas previstas para o dia de hoje. Beja, Évora e Setúbal, 33 graus, assim como Lisboa. Faro 27 e Porto 26. Daqui a pouco trago-lhe também a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, e é uma previsão do Instituto de Meteorologia e Geofísica. Trago-lhe também daqui a pouco os destaques da Antena Web 1 e da Antena Web Canal 2. E já lhe disse ontem e volto a dizer-lhe que a Antena Web tem muitas, ou antes tem uma grande surpresa preparada para si. E fico-me por aqui, não posso dizer mais nada. Musicalmente vamos abrir esta emissão de hoje com os Diva, a voz de Natália Casanova, álbum Ecos de Outono, o tema com o mesmo nome. Venha aí connosco, durante cerca de 40 minutos vou estar na sua companhia. música no ar. Não sei bem se é por magia ou se é mesmo assim. Há sempre música dentro de mim. Não chores não, quando a tristeza te doer. Qualquer música tem magia. Há na música uma alegria que vibra lá dentro de ti. Há sempre música entre nós. Não chores, não, acorda a voz. Cantaremos até o dia nascer. Abrimos então a emissão de hoje de Bom Dia Antena Web com a voz de Natália Casanova, o álbum Ecos de Outono e o tema Amor e Rente. Ouvimos depois também a voz de Dina, Há Sempre Música Entre Nós. Foi o tema que ela nos trouxe hoje. Deixe-lhe ficar já, deixe-lhe ficar desde já, quero dizer, a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, terça-feira, 24 de maio. Assim, o Instituto de Meteorologia e Geofísica prevê para o Portugal, para o continente português, céu limpo, o mesmo é dizer que com muito, mas muito sol, ainda que a partir da tarde o céu se apresente com algumas nuvens altas, estão até previstos aguaceiros que poderão ser de granizo e trovoadas para o interior, norte e centro do país. Agora começo por lhe deixar também dois destaques da Antena Web, da sua programação para o dia de hoje. é não perder música dos anos 70, 80 e 90, logo mais à noite, às 8:15 da noite, com Vítor Ferreira em Jukebox. Às 8:15 da noite, Jukebox com Vítor Ferreira. Música dos anos 70, 80 e 90, a não perder. O mesmo é dizer que é música do meu tempo. Não, também... Bem, também não sou assim tão velho, hein? Ah, bom, pensei que estava a pensar isso. Depois, Musicália com Carlos Bonaparte. Com músicas em idiomas que não estamos muito habituados a ouvir. Nomeadamente em sérvio. Musicália com Carlos Bonaparte. Às 9 da noite. Daqui a pouco trago-lhe os destaques da Antena Web Canal 2. Para já vamos à música, os Perfume, o tema Intervalo, e também Chutos e Pontapés com Perfeito Vazio. Vês que tenho sangue. uma folha de papel vazia. Pequenas coisas, pequenos pontos, vão-me mostrando o caminho. Às vezes aqui faz frio, às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, às vezes aqui faz frio, sei que me esperas. Não sei se vou lá chegar. Tenho coisas para fazer, tenho vidas para acompanhar. Às vezes lá faz mais frio, às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, às vezes lá faz mais frio. Bem-vindos à minha casa. Ao meu lar mais profundo. Onde eu saio por vezes para conquistar o mundo. Às vezes tu tens mais frio, às vezes eu fico imóvel. Pairando no vazio, perfeito vazio. Às vezes lá faz mais frio, o teu peito vazio. Espero que continue por aí connosco na nossa companhia. Esta é a emissão 2 de Bom Dia, Antena Web, emissão para terça-feira, 24 de maio. Musicalmente estivemos então com os Perfume, o tema Intervalo e também Chutos e Pontapés, Perfeito Vazio. Antes de passar aos destaques do Canal 2, uma correção. É que Musicália, o programa de Carlos Bonaparte, que vai para o ar logo mais à noite, não é, de facto, às 21 horas, mas sim às 20h30, ou seja, 8h30 da noite, se assim preferir. Falo-lhe agora do Canal 2. Sugiro-lhe que ouça logo mais, às 16 horas, o Top 10 da Antena Web, que ontem teve 3 entradas. Averiguamos se elas, qualquer uma delas, são capazes de se tornar quem está em primeiro lugar. Para quem gosta de música de outros tempos, Sugiro-lhe às 8 da noite, Teams. É não perder também, mas isto é não perder mesmo, o Noite de Espetáculo, às 22 horas, ou seja, desta noite. Ao vivo, três grandes vozes: José Mário Branco, Sérgio Godinho. Dizia-lhe que eram, que era não, que são três grandes vozes que logo mais vão estar em destaque no Noites de Espetáculo. Três grandes vozes: José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto. A não perder, logo mais no Canal 2 da Antena Web. Musicalmente, vamos prosseguir nesta emissão de hoje do Bom Dia Antena Web com Oxman Over in the Dark, o tema Analogy. Crash, boom, bang. Chegamos assim ao final da emissão 2 para o dia de hoje, terça-feira, 24 de maio, ano de 2011, de Bom Dia Antena Web. Musicalmente, estivemos com Oxman Over in the Dark, ainda Phil Collins e também os Roxettes. Bom Dia Antena Web é o seu primeiro programa da rádio, porque é ele que abre estas emissões da Antena Web às 11 da manhã. Seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Estamos em www.radioantenaweb.info. É só entrar, dar uma voltinha pela nossa página. Pode até, se assim desejar, deixar um comentário. Há lá uma caixa mesmo para isso. Diga de sua justiça, bem ou mal. O que importa é que nos diga algo. Já a seguir em antena, Carlos Bonaparte com Antena News. Por mim, eu volto então amanhã, se Deus quiser, logo pela manhã. Já sabe que hoje estão previstos para o território do continente português temperaturas altíssimas, tais como, por exemplo, Lisboa, 33 graus, Faro, 27, e o Porto, um bocadinho mais fresquinho, 26. Abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. De saída, vamos ficar nesta emissão com os R.E.M. Então, até amanhã, se Deus quiser, a continuação de um ótimo dia. E agora, de todas aquelas sugestões que eu lhe trouxe para o canal 1 e 2 da Antena Web, é só mesmo escolher. Bye bye! Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia! It's bigger than you, and you are not me. Just a dream. That was just a dream.